essa menina. Esse olhar nocivo que seduz e contamina, envenenou meu coração. Estricnina, estricnina. Feminino, cristalino, envenenou meu coração. Com seus encantos, transforma homem em menino. Iludido, apaixonado, sem razão. Me congelando aos poucos, vejo em seu olhar. Igual medusa, hipnotiza, querendo matar. Transformando meu corpo em pedra. Perante a ti, como Golias, vi a minha queda. E torpecendo faz de mim o que quiser. Lux vômica. Paralisia, febre alta por essa mulher. É chifoso, tenho que concordar. A cabeçada toda pira quando ela passa. E é perigoso deixar-se levar. Tem prazeres, mas também perigos que embaça. É dona banda, quem canta e homem de santa. Por ela na quebra já gera guerra. Ela é tão linda que causa separação. Destrói lares e famílias com veneno da sedução. Eu vejo o perigo no olho dessa menina. Esse olhar nocivo que seduz e contamina. Envenenou meu coração. Estricnina, estricnina. Vai me fazer esquecer o quanto ela é venenosa. E já me fez sofrer toxicidade absorvida pela pele. Confundindo o amor com seus segredos de mulheres. Que confusão me faz essa mulher. Diz que não, mas no fundo me quer. Tem o talento de fazer migué com seu veneno. Estricnina faz do homem o que bem quer. Me faz estragos com o veneno do amor. Me dá prazeres, mas também me causa dor. Além de dor, paralisia no sistema central. O corpo para, a mente pira, a agonia geral. O preço pago pelo amor é anormal. Esse sintoma só tem cura com a junção corporal. Vejo o perigo no olho dessa menina. Esse olhar nocivo que seduz e contamina. Envenenou meu coração. Estrequina.